Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESCS FM. O meu nome é Mário Oliveira e vamos aqui começar por apresentar os meus três comentadores. O Tiago Martins pelo Benfica. Olá, Tiago. Olá e boa noite. Tiago, antes de passar aqui à apresentação dos, dos outros dois comentadores, queria-te perguntar uma coisa. Ouviste o programa da semana passada? Claro que sim. Claro que ouviste. E por acaso, acho que vale a pena deixar aqui uma referência, dizendo que te fica muito mal a ti, como moderadores, mostrares a tua cor, não é? E meteres cá três pessoas do Sporting e uma do Porto. Mas isto são ilações que eu tiro, ficam só para mim. Pretendes que eu te recorde então o que é que aconteceu no início da gravação? Podes recordar, o programa é teu, tu fazes o que tu quiseres. És tu que não te lembras dos horários. Ah, ora é essa. Pronto, vamos continuar. Afonso Silva pelo Sporting. Olá, Afonso. Olá, boa noite. Gostaste do programa da semana passada? Gostei, mas eu tenho uma coisa para dizer. Que... Para variar. Mais uma crítica aqui ao nosso moderador, que é... Tenho que encontrar uma. Nuno Alves pelo Porto. Olá, Nuno. Tudo bem? Diz-me, não, ele está com um ar sério. Que... Está com um ar sério hoje. Que esteve cá o Hugo, o Luís, o Nuno e eu. E nós, os quatro, queríamos fazer uma apreciação imparcial do jogo, o Benfica. E do futuro do Benfica, e o Mário não nos permitiu, porque obviamente disse que só o poderíamos fazer se o tivesse presente. Eu não acho isso mal todo, não é? Na medida em que eram vocês a fazer esse comentário. Mas não iria ser de todo a criticar. Não, mas para isso o Benfica temos... critica-se a si próprio. Não precisa. Pronto, estás a ver? É este tipo de comentários que te descredibilizam. Não precisa que ninguém o faça. Obviamente que sim. E o Nuno Alves pelo Porto. Olá, Nuno. Então, Mário, tudo bem? Nuno, como é que te sentiste na semana passada, no meio de três sportingistas? Senti-me bem, foi tudo corrido. Eu soube lidar com eles os três. São muitos, mas são poucos. Gostaste agora da... Mas espera lá, o Luís não é do Porto? Não, é do não. Sporting. Ah. Portanto, mais engraçado ficou ainda o programa. Mas ali foram todos corridos. Pois. Sim, também neste... Aquilo é... Era o teu programa de consagração. Sabes, foi um bocado deve ter sido um pouco o reflexo do Sporting este ano, que é fogo de vista ao princípio, talvez, ei, três, mas depois... Aí? A coisa morre ali, não é? O que foi na final da Liga Europa, que está na final da Taça de Portugal, que é capaz de fazer uma melhor época com o Benfica... Eu desejo-vos o melhor, como diz o outro. Por que não? Pronto, vamos então avançar para a jornada e começar com a análise dos casos esta semana. A jornada. Ora bem, a análise desta jornada, vamos começar com o Benfica Leiria. Tiago Martins, peço-te que te aproximes do microfone para falarmos um bocadinho sobre este jogo. Não, do teu. Tiago, o Benfica ganha por 1-0 ao União do Leiria, que parte com... 13 jogadores para a Luz. O Leiria vai com 13 jogadores à Luz. Metade deles júniores. E o Benfica vence por 1-0, um gol de Bruno César. Uhum. Participar já. Não, ia te dizer que, como dizem as velhotas, 13 é mesmo o número do azar. Não, estou a brincar. A coisa... Bem, Tiago, que análise é que fazes do jogo? O que aconteceu? Esperavas... O que é que acabaste de fazer? Carregaste um botão porquê? Não carreguei botão nenhum. Ah, então peço chuva. Esperavas mais do teu Benfica frente à União do Leiria? Eu achas que houve algum distanciamento dos jogadores em relação a este jogo por se tratar precisamente de uma equipa que estava totalmente, pronto, em baixo depois de ter entrado na semana passada? Olha, eu não me quero, sete jogadores com não me quero armar em abelhudo e pensar que percebo muito disto, porque se percebesse não estava a falar para a Bola na Rede. Também, deixa-me lá falar. Mas indo ao cerne da questão, quando o Benfica entra em campo, filmam Jorge Jesus, filmam mais um ou outro jogador, não consigo dizer agora quem. E era claro, não era preciso ser aquele bacana daquela série do Light to Me para perceber que na cara daqueles jogadores não havia o mínimo de ânimo. Mínimo de vontade, não. Via-se que o próprio Jesus, que entra sempre assim com os olhos meio afogueados, parece que vai para uma tourada, entra ali no nosso reduto, no nosso ninho, e pá, é uma espécie de vamos a isto. Pá, é um jogo entre solteiros e casados, quem ganhar paga o jantar, se calhar nem tanto, e vamos ver no que é que isto dá. Pronto, e deu no que deu. Um jogo muito fraco, sem alma, sem inspiração nenhuma, com pá, acho que para mim, Bruno César é dos poucos a destacar, faz um jogo de facto incrível, sem parar. E se não estou em erro, também o Maxi, que houve um apontamento interessante neste jogo, para mim o único de interesse, e que foi assim muito estranho, que foi Jaló está em tão boa forma que conseguiu jogar a defesa direito. Notaste essa troca de eu acho que, pá, não sei, man. Acho que toda a gente notou o Maxi veio sempre para a frente, sempre com aquela raça dele, também vale sempre a pena destacar, para mim, a nível de regularidade, o melhor jogador do Benfica este ano. Ainda que a liga só vá acabar neste fim de semana. Pá, e pronto, e portanto vale a pena também ressalvar isso. Mas, deixa-me cá pensar. Pá, pouco mais, muito sinceramente, acho que foi um jogo muito fraco. E... Não achas que foi uma experiência de Jesus para testar já numa posição nova? Não. Não, muito sinceramente, não. Ele está... Pá, já lá é um caso que eu não, vou-te ser sincero, nunca percebi muito bem. Há quem defenda que foi para Ruben Amorim poder sair e termos um tal português no 11, e que provavelmente seria o único português que conseguiríamos pagar nesta altura e que tem o mínimo de qualidade, e portanto até aí eu compreendo, mas não há ali nenhuma mina de ouro tipo escondida, não. O Jesus não vai ali encontrar nada que o Sporting não tenha encontrado antes, ainda que para mim o Sporting tenha ali feito uma má gestão de... Do Jaló, fez, assim como fez até esta época uma péssima gestão do Matias, por exemplo. Acho que está agora a cobrar com essa corrente, coisa que não é muito normal no Sporting fazer uma gestão de jogadores, e portanto Jaló não tem assim muito mais para dar, portanto tenho de responder que não, ele não estava ali a experimentar nada. Tiago, e em relação ao lado esquerdo da defesa do Benfica, começou a Emerson, passou a Capo de Vila e agora temos Luís Martins no 11. Como é que se explica que o Benfica rode três defesas esquerdas numa temporada? E portanto, tu vais lá jantar a casa do Capo de Vila esta noite, não é? Estou-te a perguntar. Não, até porque diz já sabes para onde é que ele vai ou não? Diz que o Capo de Vila vai sair do Benfica, não é? Pois não, diz-me lá, tu deves saber para onde. Não sei, diz-me lá então. Não sei, olha, acho que é claro que era um jogo de poupança de esforço, não é? Um jogo, sei lá, de meio de desilusão, como quem diz, olha, a gente já se rendeu. E isso a mim custa-me como benfiquista, porque acho que não é de todo essa a mística do Benfica e não é de todo esse o sentimento que os benfiquistas mostram, seja independentemente do jogo, acho que fomos sempre à luta e será sempre um dos grandes orgulhos que eu tenho em ser benfiquista, é a luta pela luta, pá, independentemente de haver um prato de termoço à disputa ou uma Liga dos Campeões, não interessa. E portanto custou-me, e eu lembro-me que há dois programas atrás disse algo como vamos ter o mínimo de dignidade e vamos acabar de cabeça erguida. E não há essa dignidade? Eu acho que não. Eu muito sinceramente acho que não, e custa-me dizê-lo, porque a época, independentemente dos resultados que, ou melhor, não é obtivemos, mas que não obtivemos, acho que a época não merecia este final de esta saída assim, de cabeça em baixo, sem dignidade e a termos de apontar a arbitragem os nossos erros. O Benfica é muito mais do que isso, e há pessoas que não sabem estar à frente do Benfica, não têm a dignidade para estar à frente do Benfica, não têm a qualidade para estar à frente do Benfica e não sabem o que é o Benfica como nós sabemos. Mas pronto, são outros assuntos. Tiago, uma última questão em relação à equipa do Leiria que entrou em campo. Para além dos Júniors, o Leiria apresentou 5 jogadores que pertencem aos quadros do Benfica. Há algum que te chama a atenção neste momento? Epá, admito a minha ignorância, porque tenho ideia que acho que só conheço um deles. E ainda assim, não. É assim, eu como sportinguista destaco o guarda-redes Oblak, que tem sido o esteio desta Era essa equipa, a resposta que eu esperava de ti, por acaso. Desta equipa, ok, compreendo. Ao longo desta época, que foi toda uma época um bocado anormal, mas ele foi um dos poucos que se destacou. E para além dele tens o Schaffer, tens o Giannini, tens o Elvis. Sim, mas o Schaffer já não faço contas com ele, digo eu. O Elvis foi o único que não jogou. Não, pois, mas o Schaffer disse agora ainda há dias que esperava regressar ao Benfica. E é defesa esquerda, mais um. Sim, foi um tipo que... Foi um jogador que me fez impressão, porque ele entra no Benfica em boa forma, para um gajo lutador. Tinha um tipo de jogo desinteressante, não arrancava grande coisa. Mas é um gajo que... faz campo acima, campo abaixo. Mas olha, se a gente for fazer uma comparação, se calhar é mais outro Emerson, não sei. A técnica não prima pela. Não é primazia dele, mas é um tipo muito esforçado, mas não é jogador para o Benfica. E o Black, não sei. também não me parece que o seja, mas que de facto deu bons apontamentos, como o Afonso está a dizer, é verdade, sim. Afonso, e só para concluir aqui o assunto do jogo... E... Sim, eu não vi o jogo. Exatamente, mas nem é em relação ao jogo que... À mesma altura que o Porto Sporting. Mas queria-te só pedir a tua opinião em relação ao possível treinador do Sporting B para a próxima temporada, que se fala ser este, precisamente o que está na União de Varias, José Domingas. Tens alguma opinião formada sobre ele? Antes dessa pergunta, eu queria só fazer um apontamento em relação ao que o Tiago disse no início. De achar que os jogadores entram em campo, tal como o treinador, desmoralizados, sem vontade de encarar aquele jogo. Mas o Benfica e os benfiquistas não se podem esquecer de uma coisa que tem vindo a aumentar nos últimos tempos, que é a contestação ao treinador, a contestação à equipa e a contestação ao presidente. E o Benfica ganhar 1-0 a uma equipa que com o 11 que apresentou estaria mais para uma equipa da terceira divisão do que propriamente a primeira. Não achas, Afonso? Não achas que... Apresentar este 11 e mesmo assim o Benfica só conseguirá ganhar 1-0 e mal ganho. É pouco, é de amador. Mas Afonso, não achas que houve da parte dos jogadores do Benfica e essa questão já foi abordada? Se me vais perguntar se acho que foi por simpatia ou por misericórdia. Exatamente. Não acho, desculpa, mas não acho. Eu acho que foi falta de qualidade. Aliás, o Benfica tem qualidade. Eu acho que tu não queres dizer falta de qualidade. Eu acho que é exatamente isso. É falta de espírito, é falta de tudo, entende? Pois, mas deveriam estar, entendes? Porque o campeonato não acabou e acho que o segundo lugar do Benfica ainda não estava totalmente garantido. Sim, era necessário. Era necessário a vitória. Era necessário, no mínimo, acho que era um empate. Sim, não estou em erro. Tiago, não sei se já estás informado, mas, por exemplo, o Aymar e Maxi Pereira já têm as férias adiantadas, porque já não foram convocados para... Sim, sabia. Pronto, isso neste momento até é o menor dos males, porque vamos a Setúbal e acho que temos tudo para fazer um bom jogo sem esses dois jogadores, porque já jogámos sem eles, Maxi nem tanto, já jogámos sem eles algumas vezes e as coisas correram bem, não é tanto por aí. Agora, como custa, e também pedi a vocês os três para refletirem, os três não, os dois, porque não percebes nada disto, Mário, estamos em maio, estamos em princípio de maio, e já estamos a falar em transferências. Fala o rapaz que não sabia o nome de um jogador. E portanto, eu não sei o que é que vão ser os jornais em princípios de agosto. Porque se estamos tanto tempo de lá e já não há liga para vender, pá, eu, no final o que me custa é isto. Não foi só o Benfica que falhou, foi toda a liga que falhou. A diversos níveis. Não, foi, eu costumo dizer, desculpa só interromper, a liga este ano foi estranha. Foi. A todos os níveis, foi muito estranha. Mas não teve não querendo mandar uma pedrada à cabeça, mas basta ver quem é que é o nosso campeão. Um clube desinspirado, em que os próprios adeptos não foram adeptos esportistas como eu os conhecia, porque, pá, com todos os defeitos que têm, porra, e têm, são o que a gente sabe que são, e este ano, coitadinhos, eu acho, nem para a porrada deram, passa a expressão, pá, e pronto, e no final acaba isto assim, com um clube, com um caso tristíssimo, como é agora o caso do Leiria que estamos a falar, a sair pela mão de baixo, pela portinha mais pequenina que há. No entanto, no dia a seguir ou dois dias antes, algo assim do género, a aprovação de 18 clubes na nossa liga e quando... a possibilidade de o Leiria continuar para o ano na liga principal. Portanto, ou seja, com 16 há um que não tem dinheiro, há outros dois que andam a morrer e nós ainda queremos meter mais dois? Eu acho que sim, eu acho que é extremamente bem pensado, eu acho que somos pessoas inteligentes, porque o português é assim, o português dá um passo bem maior do que a perna e nunca pensa que há lá uma merdinha de um buraco onde se pode enfiar, e desculpa-me a expressão, Mário. Pronto, e é isto. E o nosso futebol foi isto este ano. Foi triste. Eu acho que sim. Em relação à primeira pergunta que me fizeste do Domingues... Muito rapidamente. Não sei. Não conheço o trabalho. Não dá para avaliar. Conheço o trabalho enquanto jogador apenas. Pois, exato. E mal. Treinador adjunto do Leiria. Treinador dos Júniores do Leiria. Passou a treinador adjunto do Leiria quando esteve o Pedro Caixinha, se não estou em erro. Não? Sapinto é que foi treinador adjunto com o Pedro Caixinha. Domingues era treinador dos Júniores de Leiria. Dos Júniores de Leiria e subiu agora para treinador principal. Para o treinador principal, portanto, não sei. Vamos ver. Não, também acho que o mais importante para um treinador da equipa B do Sporting é saber lidar com os jovens e potenciá-los. Não necessariamente atingir excelentes resultados, porque nem sequer pode transitar para a Primeira Liga. Portanto, o mais importante é que seja uma pessoa capaz de lidar com os jovens e tirar o melhor deles. Mas a nível de estrutura capilar, eu devo dizer que entra nos padrões sportinguistas, eu acho que sim. Eu acho que sim. E pronto, vamos então avançar para outro, para outros. Para outro. Só para isto não está tão negro, meu. Parece que estamos aqui a fazer um funeral, caralho. Exatamente. Vamos então passar ao outro jogo da jornada, e que envolve precisamente os outros dois candidatos ao título, que era Sporting e Futebol Clube do Porto. Nuno Alves, como estás mais caladinho, vou começar por ti. Nuno, o Porto ganha por 2-0, já não tinha muito a ganhar, tinha mais pontos, apenas estava em causa a credibilidade do clube para este jogo. Nuno, 2-0, dois golos de Hulk, próximo do final do encontro. O Porto foi um justo vencedor deste encontro. Apesar de poder ser crucificado aqui pelo Afonso, acho que sim. Acho que foi um jogo muito, como se diz, tac-a-tac, foi muito equilibrado o jogo. Mas no final, quem acabou por marcar foi o Porto, e isso é que fez a diferença, e foi isso que fez com que o Porto... O Porto foi superior ao Sporting. Repara, em termos gerais, lá está, como disse agora, acho que foi muito equilibrado. Acho que o Porto, houve partes em que o Porto esteve por cima, houve outras partes em que o Sporting esteve por cima. Lembro-me que o Sporting entrou bem, pressionaram o Porto. O Carrilho teve boas iniciativas, jogadas individuais, que na altura até comentei com o Afonso. Pelo Facebook, mas acho que foi mesmo um jogo muito, muito reunido. Ai, que nós somos amigos e comentamos os lances dos nossos clubes enquanto eles disputam um verdadeiro clássico. Ninguém fala com ele quando o Benfica joga. Claro que não, estão ali todos na raça. Percam sacanas, estão ali todos. Estou a torcer. Enche-te mata! Enche-te mata! Entre em campo, tipo, quase. Joga lá e cala. Joga lá. Está de cabeça. Mas pronto, é isso, acho que o jogo foi muito reunido. O que marcou a diferença e o que fez com que o Porto merecesse foi o facto mesmo de marcar os golos. Nuno, foi o... terá sido o último jogo de Hulk ao serviço do Porto no Estádio do Dragão. Isto pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu espero bem que sim. Porquê? Gosto muito do Hulk, e o Hulk marca a diferença no Porto, sem dúvida nenhuma, e talvez em qualquer clube, depende. Mas acho que é a altura dele sair, e gostando dele como jogador, acho que gostava de o ver noutro sítio, a ver se ele evolui e se consegue tornar um melhor jogador. Acho que sim, merece. E será o melhor marcador do campeonato? Não sei como é que estão os gols no campeonato, sinceramente. Está com 16, o Cardoso e o Lima têm 19. Não parece. Eu espero bem que sim, gostava que sim, mas não parece. A probabilidade não é muito alta. Então, e só mais uma questão em relação ao que achas que vai sair mais rentabilizado do que sairia se fosse na temporada passada? Achas que vai dar mais lucro ao Porto? Provavelmente não. Estás à espera de um negócio? Pá, olha, e desculpa lá cortar a palavra, acho que é fácil responder essa pergunta na medida em que o Porto não deu uma única carta de jeito na Europa este ano. E nós sabemos perfeitamente que os preços inflacionam, os preços dos jogadores inflacionam. Pá, havendo um ou dois jogos decentes a nível europeu, e o Porto não fez um de jeito. Minha sincera opinião, portanto, eu não acredito que ele saia por um preço maior do que aquele do ano passado. Não vai por esse não só essas não razões, só isso, mas sim. as próprias exibições do Hulk. O Hulk não fez um campeonato como fez o passado. O Hulk parece que agora acordou, digamos assim, no final da época, que agora puxou ali uns cordelinhos. Mas em termos gerais, a época dele deste ano não foi como a do ano passado. Não vai sair pelo mesmo preço que a época passada. Mas acho que ele deve sair. E agora aqui num papel de moderador, com uma cláusula de 100 milhões, que te deita as mãos à cabeça, Pinto da Costa deixou ir por quantos? Não vai sair por 100 milhões. Pois não sei, Costa, eu acho que se o Pinto da Costa mal apanha assim uma proposta sente boa, acho que ele vai sair. Eu tanto que há aí uma notícia. Mas quanto? Isto é só como o Vieira, eu quero é números, está a ver? Pá, assim, talvez uns 25. 25 eu acho que é pouco. Uns 30. Eu sinceramente estava mais pelos 30. 30 mas já é qualquer coisa. Era a questão, não sei se dizer 30 e depois que iam todos em cima de mim. Por isso é que não. Assim, em relação a este assunto, eu tenho uma coisa a dizer. O Sporting... não tem capacidade, aliás, tem capacidade para valorizar os jogadores, não tem capacidade para dizer tu vales 30 milhões e só sais por 30 milhões. O Porto e o Benfica são diferentes. Os jogadores muitas das vezes não valem esse dinheiro, mas eles conseguem-nos vender por 30, 40 ou 50 milhões. Em relação ao Hulk, Eu acho que o Hulk não vale 50 milhões, também não vale 40 e não sei se vale 30. Pois, mas era agora o que estávamos a falar, que, mas lá está, mesmo não valendo, como disseste muito bem, mesmo não valendo os 30, talvez até aos 30, Pita Costa vai conseguir vender. Pois, exato, eu acredito que ele consiga vender, se não vender por 30, vende por 25 e ainda traz dois 30, jogadores de topo do clube que for vender. Mas alguém dar as cogumelos ou uma coisa assim, gente. Eu acho que ele vale 30, porque nós vimos as épocas, não esta, mas por exemplo, a época do ano passado, vimos a época que o Hulk fez, uma excelente época. Este ano, não sei se foi, como já tivemos aqui umas discussões, não sei se foi por causa do Falcão sair e ele não pareceu mesmo Hulk esta época possível. E não teve a motivação. Mas, por exemplo, se o Hulk se apanhar numa equipa ainda melhor que a do Porto, com um treinador melhor que não, o Vítor Pereira, eu acho que o Hulk pode se tornar um grande jogador, mas mesmo um grande jogador, porque ele marca a diferença. Olha, eu se fosse presidente de um clube estrangeiro e andasse à procura de um jogador, eu muito mais facilmente daria 50 milhões pelo Falcão, porque acho que esse sim, vale. Assim são jogadores diferentes. Sim, são jogadores diferentes e as posições também não são iguais, mas pronto, em termos de qualidade dos jogadores, mas o Falcão e quando estiveram os dois no Porto, eu sempre disse, o Falcão merece muito mais sair do Porto por um valor astronómico, diga-se assim, do que o Hulk. Falcão que quebrou agora um recorde na Liga Europa, se não me engano. Mas já vamos falar de Falcão. Vamos, já vamos falar de Falcão. Okay. Nuno, só para concluir, melhor jogador do Porto, Hulk, suponho eu. Pá, ele, sendo ele o melhor da Liga, é bem provável. Não, deste jogo. Ah, pronto, ok. Deste jogo, porque eu pensava que estavas a falar de. Sim, eu também percebi que sim. Da Liga. Isso fica para a semana. Eu fica para a semana. A minha opinião pessoal. E. Neste encontro. Tem que ser o Hulk, obviamente. Muito bem, Afonso, e agora peço-te a tua opinião em relação ao jogo. O Sporting não teve argumentos para ganhar ao Porto? Ou... Não. Essa questão já nem sequer se põe. O Porto é o justo vencedor do encontro, é isso que eu te queria fazer. Também não, porque tal como o Nuno disse, mesmo sportingista, mas tal como o Nuno disse, eu sou obrigado a concordar. O jogo foi extremamente equilibrado desde o início até à altura da expulsão do Oniu. Portanto, para mim o resultado mais justo seria sem dúvida nenhuma o empate. Se bem que o empate também não servia às aspirações do Sporting de conseguir atingir o segundo lugar. Mas pronto, não, acho que nem o Sporting nem o Porto apresentaram argumentos suficientes para levarem uma vitória. O Porto conseguiu por portas travessas, e usando aqui uma expressão de um famoso adepto do Benfica, o seu Paulo Parreira, por um ensino já te tenho dito que não é bonito andares a roubar. E pronto, foi mais uma vez o que aconteceu. Uma expulsão do Oniu por acumulação de amarelos, sendo o primeiro. Não me lembro do Oniu. O segundo amarelo é claro, merecia, mas não, o primeiro amarelo não é de todo falta, muito menos amarelo. E a expulsão do Polga, dar vermelho direto, também parece perfeitamente exagerado, tendo em conta que o Hulk não estava isolado, havia outros jogadores do Porto e haviam mais jogadores do Sporting na área capaz de o desequilibrar. Diz? Polga é esse que está em altas, que é autogolos e... Pois, exato. Terá sido o último jogo de Polga ao serviço do Sporting? Pois, é capaz. Fala-se que Domingos quer levá-lo para o Olympiacos. Sim, também li hoje essa notícia. Mas tal como o Nuno reage em relação ao Hulk esperando que ele saia, eu reajo em relação ao Polga esperando que ele saia, apesar de ter feito esta época por motivos diferentes. Não, mas sim, é óbvio que por motivos diferentes, porque a qualidade dos dois nem é comparável. Mas pronto, o Polga esta época de facto fez económicos diferentes. Sim, também. O Porto, o Polga esta época fez um trabalho muito bom. Ao nível das melhores épocas que já habituou os adeptos do Sporting, mas... Não seria jogador para vender algo melhor ao Sporting, Afonso? É complicado. É um capitão de equipa? Não, é complicado. É complicado. Porque eu acho que os jogadores, apesar dos adeptos gostarem ou não deles, e quando gostam, também acho que têm que saber reconhecer que eles têm um prazo de validade. E por muito que eles gostem de os ter nos clubes, se calhar chega a alturas em que não dá mais. Eu reagi à transferência do Lietzen para o Corinthians como um acontecimento normal no futebol. O Lietzen não era muito melhor do que o Postiga, mas eu achava que o percurso dele no Sporting já tinha acabado. Não, em relação a isso. Em relação à equipa do Sporting que entrou em campo, há algum jogador que queres destacar? Pela positiva, obviamente. Assim, olha, eu gostei mais uma vez e já tinha saudades das exibições do ONU, apesar da expulsão que não foi merecida. O Capel, que tem estado a um nível estrondoso e que fez mais um excelente jogo. E o Carrilho, que houve aí uma altura em que começou muito bem, depois foi-se abaixo, parecendo muitas das vezes que não tinha vontade de jogar futebol, mas pronto, apareceu novamente em grande nível e é um valor a ter em conta para a próxima época. Afonso, e com esta derrota o Sporting acaba por não ir à Liga dos Campeões, matematicamente. O Braga venceu o jogo. Em que medida é que achas que isto pode ser prejudicial para trazer novos jogadores para a equipa do Sporting na próxima temporada? É uma pergunta complicada, porque eu esperava sinceramente que o Sporting conseguisse ir à Liga dos Campeões, mas e apesar de eu achar que esta equipa para a próxima época precisa apenas de alguns retoques em algumas posições, eu acho que a direção do Sporting e o Carlos Freitas não se podem descuidar. Não é agora ir buscar o Labiado, que é um peço desculpa, que pode vir a ser um excelente jogador, e apenas trazer de... O Vieira já não vem, e trazer apenas... fazer regressar apenas os emprestados, não é suficiente. Não se chegou à Liga dos Campeões, mas tem que haver mecanismos capazes de providenciar que o Sporting seja bem reforçado para a próxima época. E digo que não precisa de muitas contratações, 3 ou 4 contratações, acho que seria necessário para o Sporting ter uma equipa suficientemente forte para lutar pelo título. Vamos continuar com a figura da semana. Figura da semana. Nuno, vou começar por ti, nesta figura da semana. Nuno, qual é que é a tua escolha? O grande Falcão. Dois gols na Liga Europa. Dois gols na Liga Europa e depois mais uma data deles. Ser o melhor marcador da Liga Europa por 2 vezes consecutivas, ganhar a Liga Europa por 2 vezes consecutivas com clubes diferentes é um feito que, de facto, não é para qualquer um. E, para mim, Falcão é um dos melhores pontas de lança dos últimos tempos. Merece outro clube? Merece. Muito e bem. Digo já quem? Real. Afonso Silva. Peço que te aproximes do microfone, por favor. Peço chuva. Para me dizeres quem é que é a tua figura da semana. Figura da semana, Zakaria Labiado, futuro reforço do Sporting para a próxima época. Porquê? Por ter dito uma afirmação, e passo a citar, nem sequer quis ouvir a proposta do Benfica. Assinei pelo Sporting sem pensar. Eu, por outro lado, quero destacar outra que ele diz, que é: eu venho para este clube para dar golos ao Volkswinkel, o que me leva a dizer, finalmente, alguém. Alguém, um jogador que já leva 23 golos esta época. Fantástico. Vamos ver para o ano. Por acaso é um apontamento interessante. Tiago, e a tua figura da semana já agora? Minha figura da semana, vou já estragar trunfos para a próxima semana, que vamos... repensar a liga, mas pronto, a minha figura da semana vai então para Melgarejo, ou Melgarejo, como é que Melgarejo, se calhar fica melhor. Ele está muito bem disposto. Está engraçadinho isto, por acaso estás muito espirituoso, de facto. Porquê Melgarejo? Sabe isto, calaram, não? Foi, sei lá, uma revelação fantástica fora dos quadros do Benfica. E foi um jogador que, com muita determinação e muita luta, e lá está a dignidade, como eu falava há pouco, conseguiu ir provar o que é que vale lá fora. E isso não deve ser fácil. Não deve ser fácil largar o melhor clube português para ir jogar noutro, que este ano foi muito mais fraco do que costuma ser, o Passos, e conseguir fazer aquilo que ele fez. Jogos fantásticos, inclusive contra o Benfica, atenção. Portanto, Melgarejo merece estar nos quadros do Benfica para o ano. Muito bem, então vamos continuar com o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Ora bem, nesta figura da semana, Tiago Martins, vou começar por ti. E diz-me, já, quem é que é o teu Fora de Jogo da Semana, neste caso? Olha, eu como tenho uma certa popularidade entre os fãs deste programa, e de facto, se este programa avança... É muito por causa da minha voz. Oh, Tiago, desculpa interromper-te, mas isso para mim pá, é um fora de jogo desse. Não, não, isso é um fora. O que tu acabas de dizer é um fora de jogo da história. Ok, não ouviste, mas não, não é aquele egocentrismo. Não foi, não foi a primeira vez que tu não ouviste algo neste programa, Nuno. Mas isso são outras histórias. São todos. Bem, exatamente. Queria portanto dizer, escolhi então optar por não ter um fora de jogo desta semana e ter duas figuras da semana. Neste caso, passo então a enumerar a minha, que vai nada mais, nada menos do que para o grande Zocora. Zocora! Que espeta, isto é mesmo assim. Vou à nossa página do Facebook. Uma valente porrada nos tomates. Para verem esta cena. Daquela besta. Ora, agora me lembro do nome daquela besta. O Emre. Oh, obrigado, o Emre. Portanto, muita bem dada, sim senhor. E portanto, não, isto não é a minha letra toda, Afonso. Se calhar estás a chegar um bocado este programa, não estás? Estás um bocadinho a fazer desenhos. Estás a ficar inconveniente. Caricaturas. E pronto, peraí, concluindo, Zocora, se me estiveres a ouvir, foi mesmo enchei, caralho. Muito bem. Ele é bem capaz de estar a ouvir. É provável, é provável. Nuno Alves, estás a querer falar ao ouvido, mas eu prefiro que fales para o microfone. Não, deixa estar. Mas não é. Vocês estão nisso desde o princípio do programa, só agora que. Pá, é que só ciúmes, meu. É que é só ciúmes. Não, não, era essa tudo. Só ciúmes. Nuno Tiago. Alves, qual é que é o teu fora de jogo da semana? Diz-me lá. Campeão fora de jogo. Relativamente ao meu fora de jogo, não tenho um fora de jogo relativamente a alguém. Tenho uma situação que eu não quero que aconteça, que é a continuidade do Vítor Pereira no Porto, e tendo em conta certas entrevistas que Pinta Costa deu, em que dá a entender que não fica, não é? E eu espero bem que não fique. É só, não é um fora. É um fora de jogo relativamente à situação, se acontecer de futuro. Que eu para, a semana logo falaremos sobre isso. Afonso Silva, para concluir, o teu fora de jogo da semana qual é? Em relação ao fora de jogo da semana, e pela segunda vez, é o diretor de comunicação do Benfica, João Gabriel, essa anormalidade em pessoa, que depois de ter gozado com... Assim, se calhar vamos ter um bocado de tempo com as palavras, não é? De ter gozado com o acidente grave que aconteceu em Alvalade. Quando os dois adeptos do Sporting caíram ao fosso. Foram dar um passeio. Agora vai dizer mais uma das... Teve mais uma das suas intervenções brilhantes, dando uma entrevista à Bola. Na terça-feira, se não estou em erro, dizendo que o título do Porto é um tributo aos árbitros. Eu gostaria de dizer ao Sr. João Gabriel que o... Sim. Gostava de dizer ao Sr. João Gabriel que o não título do Benfica é um tributo à incompetência, porque o perderam por culpa própria, não por causa dos árbitros. E quer dar ênfase a isso? Isto eu... Não, a sério, pá. Olha, isto via-se claramente que tu andavas a preparar isto há uma semana, no mínimo. Não, e, portanto... não. Por acaso, quando reparei na notícia que vinha em letras garrafais na capa da Bola, eu disse para mim mesmo, de facto, isto tem que ir para fora do jogo da semana. Eu por acaso, só soube hoje disso e de facto... Mesmo que, não é o caso, eu não sou portista, mas acho que não é o caso do Porto ser campeão por causa das arbitragens, e o Benfica não ser campeão por causa das arbitragens, mas acho que, independentemente se fosse esse o caso, uma figura supostamente importante do Benfica vir a público dizer isso, acho que não se faz. Eu, indo pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho da sinceridade, estou aqui para defender a instituição Benfica e não para defender as pessoas que à frente delas estão. E portanto é para o lado que eu durmo melhor. Não, sim, também isto não é relativo a ti, não é direcionado a ti, é direcionado a... Não, ora é essa, mas estou eu a... Tão bonitos, meus três comentadores. A justificar-me perante os benfiquistas que me acompanham lá em casa e que sempre depositaram. Agora estou a ser muito profundo, e que sempre depositaram o mínimo de fé em mim e que, ainda que eu seja chato, me gostam de ouvir falar. E portanto, nesse sentido, meus caros, meus amigos, já tivemos melhores dias, não é? E, portanto, nós sabemos perfeitamente a quem é que temos de atribuir estas culpas. E eu acho, sinceramente, e acho que muitos lá em casa também acharão, que não é aos árbitros. Mas pronto, disto eu já falei tantas vezes e vou continuar a falar. E não haveria de ser uma Liga dos Campeões e um campeonato e uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga que me faria mudar de opinião. Portanto, sobre isso acho que não vale a pena alongar-me mais. Estamos conversados então. Vamos então avançar para a notícia da semana. Notícia... Notícia da semana. Ora bem, nesta notícia da semana, aqui o moderador escolheu como destaque, obviamente, a final da Liga Europa e a vitória por 3-0 do Atlético Madrid sobre o Atlético Bilbao. E para isso, Afonso Silva, vou começar contigo, porque era uma competição em que o Sporting esteve a um pequeno passo de estar nesse jogo. E pergunto-te para antes de mais, viste o jogo? Não, viste, não vi. Não, olha, vi e mandaste não alguma vi faixa para Bilbao ou não, desta vez? Não. Não. Não. Nem vi o jogo. Nem viste um pequeno resumo do jogo, Afonso? Vi os golos do Falcão. Queres fazer algum comentário em relação a isso? Ou não? Foram excelentes golos. Bem, este palavras, este olhar, porque poucos, não, mas simples. Nuno, viste o jogo? Vi, sim, senhor. Obrigado, vá lá. Nuno, opinião em relação ao jogo. O Atlético de Madrid foi um justo vencedor da Liga Europa. Mas de longe, e posso dizer que o Sporting ali tinha feito muito melhor figura que o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao, para mim, não, nem merecia estar ali sequer. O Bilbao é uma excelente equipa, mesmo assim, quando foi o jogo contra o Sporting, a jogar em casa. Bom, mas este menino veio dizer... Na previsão do jogo para o contra o Sporting, ou seja, fora, na casa do Bilbao, vieste dizer que o Bilbao upa o puxadote. Era o que eu ia dizer. O Bilbao em casa é uma equipa extremamente forte. Estou a falar em termos estatísticos. O Bilbao em casa é extremamente forte. Mas fora de casa é fraquinho. É muito fraquinho. Esta informação até foi um amigo meu que me deu, que ele está sempre a ter essas coisas, apostas isso, e ele disse-me que em termos estatísticos o Bilbao em casa é uma equipa que é fraca. Fora. Oh, okay. E até contra o Sporting, o Bilbao em casa, onde supostamente é forte, não foi uma equipa forte. Portanto, eu acho que o Sporting... Mas ainda assim diminuiu. Mas dominou, mas não foi um jogo em que... Ah, é, mas o Sporting também soube bater, não são jogos fáceis. Eu, sinceramente, em termos, tipo, overall, das mãos, acho que o Sporting, em termos de equipa, acho que o Sporting merecia estar na final. Pronto, mas isso já foi falado. Da... Okay, Afonso, mas... o que eu te pergunto... Desculpa-me. O Benfica merecia estar na final. Só uma pequena parte. E uma vez que o Afonso não viu o jogo, mas o Chelsea. O que eu lhe gostava de perguntar, este Sporting teria dado outra réplica do que esta, em relação a esta do Atlético Bilbao? Tinha. De facto, tinha. É pena, mas acredito perfeitamente que seria capaz de, não digo de ganhar o jogo, mas de fazer frente ao Atlético de Madrid, não tenho dúvidas que faria. É que nós vimos uma final que o Atlético Bilbao, um ou outro remate, de resto, viu o Atlético de Madrid jogar a bola. Mas é que foi mesmo assim. Acho que, entretanto, os comentadores disseram que já não havia uma final com esta diferença de gols, acho que já há algum tempo. Que não é, e não é comum, de facto. 3-0 é um bocado, é? Tiago, o Atlético Bilbao. Não, olha, eu. Não tinha perguntado. Eu simplifico-te a tarefa, eu não vi o jogo. Não, mas não é sobre o jogo, pronto, até. Ia-te okay perguntar, Falcão é um jogador claramente para outros voos? Sim, eu. Pá, sabes como é que eu sou, não é? E o senhor esteve no Porto e, portanto, vou sempre emberrar com ele. Mas tenho de dar o braço a torcer, até fazer sangue e dizer que sim, que. Mete. Mas isto eu sempre disse, atenção. Mete, por exemplo, um Benzema num sapatinho. Eu acho. Tendo em conta que a diferença de golos não há de ser muita e o Benzema joga no Real. Eu também e acho. O Atlético Madrid joga. O Falcão joga no Atlético Madrid. Yeah, mas olha que o terceiro melhor marcador da Liga Espanhola é o Falcão. Pois, sim, mas é o Messi, Ronaldo e Falcão. Exatamente. Tem mais golos que o Benzema. Tem mais golos que o Benzema, exatamente, mas não tem equipa que o Benzema tem. Eu sou suspeito porque nunca gostei do trabalho de Benzema. É um excelente jogador. Mas é muito, muito aquém daquilo que poderia de facto ser. E para aquilo onde joga, não se tornou o jogador que se estava à espera através do que vimos no Lyon. Mas o Falcão no Real, que é o que se fala agora, e eu espero bem que sim. Acho que o Falcão se pode tornar um jogador ainda muito melhor. Pode se tornar um jogador com muitos mais golos. E eu espero bem que ele vá para o Real. Mas olha, eu acho que ele é um jogador muito mais de liga inglesa. Porque é um tipo que não para e que tem uma noção ótima da área e do seu posicionamento, e isso em língua inglesa é mortífero, basta de saberes onde é que tens de estar, e ele sabe sempre, e ele aí é o melhor do mundo para mim. Ele sabe sempre onde é que tens de estar. Eu acho que ele é um dos jogadores em que ele, acho que é em qualquer liga. Mas olha que Falcão disse que quer continuar no Atlético de Madrid para a próxima temporada. Sim, está bem, se disser depois da vitória da Liga Europa, dizer, ah não, é tal embora. Falámos de outra vez, não, de mal, o Vilas Boas dizer aquilo e depois fazer outra coisa, como é uma coisa que é comum no futebol, as pessoas têm que dizer o que convém para eles. Basta lembrar o que é que o Coutinho Lopes disse um dia antes de mandar o Domingos Paciência embora. Pronto, eu agora estava a lembrar um exemplo. E fala-se de que Domingos Paciência... Primeiro que Domingos Vicenzo está perto do Olympiacos e depois que Vilas Boas está a um passo do, da Roma. E Mário, desculpa, mas e não vai para o Benfica. E ficas a dever-me... Quanto é que era? 5 euros, não era? Não, apostámos uma Imperial. Porque foi uma pequena aposta. 10 grandes. Ele não quis apostar outra coisa. Era um feeling que eu tinha. Era. Mas só para mais um pequeno à parte na final... E quero destacar mais dois outros jogadores. Força. Isto pode parecer um bocado para um deles, não me lembro do nome. Ah, fantástico. Mas foi Courtois. Não, foi... não é Castro, como é que ele se chama? Mas estás a falar de Castro? Gabi? Não, é do Atlético Madrid. Ele tem um... É o Suárez. Ah, grande. Suárez fez um grande... É como o comentador disse, o homem do jogo é o Falcão, mas o melhor em campo é o Suárez. E Diego, Suárez provavelmente, fez... não? O Diego já, tem já um lá golão. Chego. Já lá chego. E o Suárez fez um grande jogo. E depois o Diego foi, com muita pena minha, foi um jogador que podia ter dado muito ao Porto e lembro na altura aqueles problemas com o Adriano. Ele acabou por sair, mas é um jogador brutal. Sempre gostei muito do Diego e ele continua... É preguiçoso. Sempre achei que ele era preguiçoso. Mas quem me dera ser preguiçoso como eu. Pá, pois, também mas eu. Mas nota-se aquela qualidade técnica, aquele golo que... Pronto. Pronto. Vamos então concluir o programa na zona de apostas. Zona de apostas. Esta zona de apostas, Afonso Silva, vou começar por ti. Temos um Sporting contra o Sporting Braga. É o único jogo, aliás, que se disputa depois de todos os encontros da última jornada. E este poderia ser um jogo que decidia alguma coisa e agora pouco ou nada decide, Afonso. Tens alguma expectativa em relação a este encontro ou é apenas para cumprir calendário? Para mim não há jogos para cumprir calendário. É o último jogo em Alvalade e eu não espero menos do que uma vitória. Mas em relação a esse jogo, eu quero te dizer uma coisa. Não sei se vocês sabem, todos os jogos vão ser às 6:30, se não estou em erro. O jogo do Sporting é o único, vai ser às 9:15. E em relação a isso, queria dizer aqui, não cantando, mas falando, uma parte de uma letra de uma música da Joveléu, que é: eu quero ir à bola ao domingo à tarde, não quero ver na TV, abrir uma tocha e gritar bem alto, força Sporting Alê, mas porquê, não posso porquê, a culpa é da Sport TV. Exatamente, direitos televisivos. Pronto, exatamente. Então e perspectivas para este encontro? Uma vitória. Por quantos? 1-0. Muito bem. Nuno Alves, o Porto joga com o Rio Ave, fora, uma equipa que tirou há pouco tempo pontos ao Benfica e que, aliás, deu o título ao Porto. Tens alguma expectativa para este encontro? O Porto arrisca-se a ser campeão com apenas uma derrota no campeonato. Não, acho que o Porto vai... Levam quantas garrafas de champanhe para festejar com eles? Já sabes. As tiverem que ser. Pois. As tiverem que ser. Não sei se é como os adeptos do Atlético, eram uns 300 garrafas no avião, mas... Pô-se. No avião. Né? Não, mas acho que o Porto ganha, nem que seja tipo 1-0, 2-0. Mudanças na equipa para dar o título a jogadores que ainda não tenham jogado, como Bracali, por exemplo? Sim, não vejo porque não. Acho que merecem. Parece uma boa ideia e sim, acho que vão existir algumas alterações. Não sei quem, mas o Hulk não será um deles. Mas parece-me que é um bom jogo, visto que é o último, rodar os jogadores. Muito bem. E Tiago, vou concluir contigo. E antes de pedir a análise sobre esse encontro, tenho de... O que é que te atormenta? É uma notícia que tem dado que falar. O consultório do Tiago. Tem dado que falar. Que em relação à disponibilidade do Benfica para ter dado bilhetes para este encontro no Estádio do Bonfim. E isto prende-se precisamente pelo facto de a direção do Benfica não disponibilizar bilhetes para o Benfica e quem quiser ir ao jogo só pode comprar os bilhetes no Bonfim. Ah, olha, estou a saber em primeira mão, por acaso. Pronto. Queria pedir um pequeno comentário em relação a essa medida daí. Portanto, pelo que eu percebi... Achas que a direção do Benfica já não está importada sequer com esta temporada ou é precisamente o contrário e achas que está demasiado chateada com a contestação que tem vindo a ser alvo? Eu acho que é assim, deixa eu ver se eu consigo explicar-me decentemente. Não há uma estratégia por trás dessa decisão. O que eu acho que há, e que houve sempre, e que vai continuar a haver, e que nós vamos continuar a arrepender, é decisões irrefletidas, ou seja, as coisas fazem-se, as coisas vão para a frente, são decididas ou não e passa a expressão em comitê central, e depois pá, parece que não há ali uma pessoa com dois dedos de testa a pensar, bem, então se nós não disponibilizamos bilhetes na margem, vou dar-lhe o nome Norte, ou seja, em Lisboa, e só há bilhetes na margem Sul, em Setúbal, que ainda não é assim tão perto quanto isso, ainda são 40 minutos de autocarro, mais coisa menos coisa, é bem provável que os nossos adeptos não vão lá. E aqueles que vão são da zona, e os que são da zona nós sabemos que simpatizam com o Setúbal, porque faz sentido, pronto, é uma festa giro e o Setúbal tem um, pronto, tem aquela mística interessante também à volta do clube. E portanto, o que estamos a fazer é, podia ser uma festa interessante, uma festa engraçada de final, de despedida, ainda que, pronto, não com a melhor perspectiva de final de época, mas pronto, fazia-se ali um espetáculozinho engraçado. Metia-se os bilhetes, quem sabe, a 5€, já que se fizeram estes de graça para os sócios de controleria, a bela porcaria foi, de jogo. Mas pronto, mas de facto não se nota isso, ou seja, não, a direção do Benfica não pensa, é só isso que eu te consigo dizer. Não... Então, mas só uma questão. Foi a direção do Setúbal que não disponibilizou os bilhetes. Não, a direção do Benfica não procurou ir buscar os bilhetes, segundo consta. Se é, se eu, segundo o que o Mário me está a dizer, é isso. Esta informação eu, não posso dar a certeza absoluta, mas segundo consta é isso. Eu li o título da notícia então, e vi só que os bilhetes seriam vendidos no bom fim. Pensei que o Setúbal não tivesse disponibilizado os bilhetes, mas pronto, ainda assim não sei. É mais uma das. Tiago, tens eleições em outubro. E sobre isso falaremos no outro dia. É uma das atitudes divertidas do Luís Filipe Vieira, depois daquela de apelar aos sócios para não se dirigirem aos estádios, uhum, dos adversários. Dos adversários. É mais verdade. Acho que também anda a brincar com o fogo. Pronto, Tiago, traz eleições em outubro. Não nos vamos alongar muito neste assunto, mas sim, apenas te pergunto muito, e quero que sejas muito, muito breve a responder-me a isto. Vai haver oposição ao Luís Filipe Vieira nestas eleições? Porque essa é uma boa pergunta. Em quase 2 anos de programa, sacaste uma boa, Mário. Obrigado. Agora entelaste-me à grande, porque muito sinceramente acho que tanto eu como qualquer outro benfiquista não sabe responder a isto. Sinceramente, infelizmente, eu acho que não vai haver. Que deveria haver, deveria, até não deveria. Mas pá, são aquelas pessoas desinspiradas. Como é que o homem se chamava? Bruno de Carvalho? Bruno de Carvalho, José Eduardo Muniz, José Veiga. Ah, pois, é verdade, agora fala-se nisso, não é? Portanto, agora fala-se em José Veiga. São nomes que vêm à baila. Um homem que, se eu o apanhasse à frente, e vou ser simpático, era gajo para lhe espatar duas morraças, olha, onde o outro deu um pontapé. Mas agora, estás a perceber? É quem? O José Veiga, se aparecesse? Mas isto só pela diversão, estás a ver? Até nem estavam chateados. Acho que vai haver uma surpresa engraçada num candidato para as eleições. Mas estás a falar do Veiga? Não estou a falar do Veiga. Estou a falar de outro possível candidato. Mas conta lá. Que eu acho, não sei de nada. Não sei. Precisas de alguma coisa? Não, garanto que não sei de nada, mas digo-te muito sinceramente que acho que vai haver uma surpresa. Está com feeling, é isto. E pronto, que o Rui Costa pode ser essa surpresa. Ah, ela disse alguma coisa. Então revelou. É assim, eu não estou a ver. Não sei. Por acaso ia-te dizer que não estou a ver o Rui a fazer isso, mas. Não sei. Quiçá, não é? Pronto. Tiago, em relação ao jogo, só para concluir. Ah, deve haver ali muita revolta naquele homem para tal. Tiago, em relação ao jogo, talvez o único motivo de interesse seja mesmo o facto de Oscar Cardoso poder vir a ser o melhor marcador do campeonato. Olha, essa é outra muita gira, pá. Que é o Benfica de controleria ligou mais ao possível gol de Cardoso, que não aconteceu e que... E não foi por falta de oportunidades. Pois não, mas isso é outra que não vale a pena falar, não é? Cardoso é Cardoso e será Cardoso até ao fim. E, portanto, é bem capaz de correr mal outra vez contra o Setúbal se continuarmos a tentar oferecer o gol ao Cardoso como quem oferece fruta... Ou cenas. Eu estou tão cansado que eu nem te vou dizer esta, Nuno. Deixa estar, pronto. Passa à frente. E pronto, há alguma expectativa em relação ao jogo? Como que ele faz fruta lá para o norte? Pronto. Estava à espera dessa. Mas há alguma coisa em relação ao jogo? Uma perspectiva? Uma perspectiva? Olha, eu estou a ver o Emerson a jogar a central. o Diallo a alinhar a número 10. Tu dá uma luta. Okay. Tá bom, porque não? O Eduardo a ponta de lança. Sim. Para ver se joga alguma coisa, né? Com o rapaz deste ano com pouco na bola. E o Maxi, em princípio, vai ser o roupeiro. Ponta de lança, talvez. Não, o Maxi não foi convocado, portanto não. Exatamente, sempre o roupeiro. Tem toda a lógica. Pronto, e é um bocado isto. Desta forma poética, então, vamos concluir sem dúvida o programa. E cá nos voltaremos a ver para a semana, aí sim já com o campeonato decidido e com muita coisa para analisar. Até para a semana. Até para a semana. Bola na rede.